Controle Maceió, bom dia, 1834 para as condições. Controle Maceió, gol 834. Entende. Ajustou no 0 no 2, intenção de efetuar a nave para 3-0. Mais próximo, obrigado. Nova Paquilo, bom dia, identifique. Desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Mantenha a proa de mar e efetue a chegada à mar até Itapa, aguardando o vetor para sinal 97, em Nova Paquilo. Chama Eva Paquilo, vetoração para final do procedimento NDB Zulu para pouso 97, curva direita, vida para 040. Limite radial 340, Salvador. Nativo, se falhar as comunicações ao cruzar radial 340 de Salvador, reassume navegação na proa do NDB e completa a final do procedimento NDB Zulu para pouso 97, Lima Paquilo. Sendo para 2.000 pés, a gente no 0 no 3.2, Lima Paquilo. acompanha a Florencio Lima, Batateiro, Trabalho da Ribeira. Quilo completa com referência dos olhos. Afirmativo, amigão. Não entendi. Afirmativo. Ok, reporte final da missão no 7, mantendo referência dos olhos. Conta aquilo.